A paz do Senhor. Quinta-feira, 9 de outubro de 2014, 4:30 da manhã. Eu venho glorificar a Deus por mais uma oportunidade. Oportunidade de trocar uma ideia, oportunidade de refletir na palavra de Deus, oportunidade de dividir aquilo que Deus tem me falado, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias, nos últimos tempos. E hoje, muito feliz com a finalização de mais este projeto, a Mixtape Sangue de Cruz, volume 2. Eu fico feliz pela oportunidade que Deus tem nos dado para fazer um rap, para dar oportunidade a alguns irmãos que não têm oportunidade. Eu glorifico a Deus porque há 6 anos atrás eu ensaiava minhas músicas pela televisão, colocando um som ali no DVD. E hoje, para a glória de Cristo Jesus, a gente pode gravar aqui no quarto de casa, chamado Home Studio Nossa Alma, os nossos projetos, os nossos trabalhos. Podemos disponibilizar gratuitamente. Free download. Fico feliz de receber alguns testemunhos lá do Nordeste, do Sul do Brasil. Testemunhos até de fora do Brasil, através das pessoas que têm baixado os nossos trabalhos, e Deus tem falado ao coração dessas pessoas. Deus tem ministrado ao coração dessas pessoas. Rapaziada, hoje Deus pôs no meu coração um versículo e eu queria dividir com você esse versículo antes de finalizarmos esse projeto. O versículo está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 8. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção ou a destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, a paz eterna. Vivemos numa época, parceiro, que o desespero pelo dinheiro, o desespero pelo status, o desespero pelo poder, o desespero pela fama tem destruído realmente a nossa nação. Tem destruído lares, destruído casamentos, tem destruído famílias. Uma molecadinha nova, cega, iludida, através do funk, através das garrafas de uísque, através da cocaína, através da fumaça da maconha, através da prostituição. As minas de hoje não quer esperar em Deus, não tem a longanimidade, não tem a paciência de esperar um homem de Deus. Estão se destruindo nos bailes funk, nas casas de forró, de samba, nas esquinas, nas boates. Confiar até quando? Numa felicidade momentânea. Acreditar até quando em uma felicidade que ela acaba quando você coloca os pés em sua casa. Uma felicidade que só dura enquanto você está em meio a amigos envolvido pelo álcool, envolvido pela droga, envolvido pelas palavras de vaidade, palavras que alegram o seu coração, alegram o seu ego. Mas quando a realidade, te afronta, você se desespera. Quantas pessoas tentando suicídio, quantas outras se suicidando, quantas outras entregando a sua vida ao crack, entregando a sua vida à cocaína, entregando a sua vida às lágrimas, porque não tem paz, porque não tem felicidade, porque é uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de desespero. Ei, a palavra de Deus diz que quando você planta no mundo físico, você colhe as coisas do mundo físico. Mas que quando você planta no mundo espiritual, você planta no reino de Deus, na obra de Deus, segundo a palavra de Deus, você colhe coisas espirituais. Eu acho incrível. Eu tenho 36 anos de idade. Até os 30 anos da minha vida, eu acreditava no dinheiro, eu acreditava no poder, eu acreditava no sucesso, eu acreditava no poder do meu braço ou de um revólver, igual a grande maioria dos jovens de hoje. Mas igual a grande maioria dos irmãos que estão na igreja, dezenas de irmãos do meio gospel, dezenas de líderes, dezenas de homens, entre aspas, de Deus, mas que não confiam no Espírito de Deus, que não confiam na palavra de Deus, que não estão alicerçadas no Evangelho, mas estão alicerçadas em seu conhecimento teológico, estão alicerçadas em seu QI, em sua psique. Talvez o resultado seja isso. Tantas igrejas cheias de vidas, mas vazias de almas, de espíritos. O Espírito Santo anseia pela nossa presença, com sinceridade, com verdade, porque o Espírito Santo foi delegado a Ele a autoridade de ficar sobre a terra, de nos conduzir à vereda da justiça, de nos conduzir à paz, de nos conduzir à conquista espiritual, o bem maior da humanidade, a salvação da sua alma. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para me dar ou para te dar dinheiro, sucesso, fama. Cristo não morreu na cruz do Calvário para curar a sua enfermidade. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que você hoje se auto-intitulasse líder, pastor, bispo, apóstolo. Ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse autoridade no mundo espiritual, para guerrear contra potestades e principados, para que a sua oração tivesse autoridade, para que as tuas palavras no mundo espiritual fossem capazes de romper muralhas, de derrubar muralhas. O Mar Vermelho ainda continua sendo aberto pelas pessoas que têm compromisso, zelo e intimidade com o Espírito Santo. Igrejas lotadas de vidas atrás do bem, do valor, da realização, do emprego, do casamento, da cura. E pouco se fala sobre salvação. Pouco se pensa sobre salvação. Porque o preço da salvação é a guerra contra a carne. O preço da salvação é a lágrima no canto do seu quarto. Chora, parceiro. Chora. Porque é melhor chorar de desespero no cantinho do seu quarto, trocando ideia com o Senhor, dizendo para o Espírito Santo quanto é difícil, quanto está difícil a luta. Chora, porque cada gota de lágrima, parceiro, irmã, cada gota de lágrima é colhida pelo Espírito de Deus, é levado à presença de Deus. Deus conhece o seu coração, a sua verdade, a sua intimidade. O Senhor não te deixa sozinho, o Senhor não te deixa abandonado. E quanto mais a sua carne se desespera, quanto mais a sua alma grita, quanto mais as lágrimas descem, quanto mais você se envergonha com tuas atitudes, mais você se aproxima da verdade do Evangelho, mais você se aproxima dos caminhos da salvação. Ei, não adianta tocar nas vestes se não estender a mão e aceitar Cristo como Salvador. Não adianta a campanha de abrir o mar vermelho, a campanha do mais um homem na fornalha, se não abrir o coração para aquele que bate a porta do seu coração, que é Cristo Jesus. Ei, aquele que planta no mundo físico, colhe coisas do mundo físico. Aqueles que plantam o mundo espiritual, investem no reino de Deus, na obra de Deus, no evangelho de Cristo Jesus, colhem frutos espirituais. A palavra de Deus, ela é simples, a palavra de Deus, ela é única, a palavra de Deus, ela é simples, ela é básica, e ela só diz para mim e para você buscar os caminhos do Senhor, buscar os caminhos, a vereda da justiça, aplicar a justiça do Senhor sobre nossos dias, investir no reino de Deus, aplicar nossa psique, um culto racional, um entendimento racional, uma leitura racional da palavra de Deus, para que possamos colocar em prática o espiritual, o real, o físico e o religioso. O tempo passa. Jesus está voltando. As eleições dizem isso. A TV diz isso. A natureza diz isso. E você? Tem investido em quê? Tem colocado o seu tempo? Tem colocado o seu dinheiro? Tem colocado a sua oração? Tem colocado o seu pensamento? Tem colocado o seu estudo em quê? Em coisas físicas? Em campanhas físicas? Ou tem investido isso de joelhos? Tem investido isso aos pés do altar? A cruz está vazia, parceiro. O nosso Cristo ressuscitou. O sangue derramado no madeiro, o sangue de cruz, me purifica dos meus pecados, te purifica dos teus pecados. Me compra, te compra, me autoriza, te autoriza a viver uma nova fase, um novo tempo, um tempo de autoridade, um tempo de intimidade, um tempo de transformação. E você tem esperado o quê? Até quando estará esperando em homens? Até quando? Até quando? Dons, oração, intimidade com o Espírito Santo. De nada vale o seu dinheiro, de nada vale o seu tempo, de nada vale o seu trabalho, o seu cargo, o seu nome eclesiástico, se você não tiver intimidade com o Espírito Santo. e não se tem intimidade com o Espírito Santo mentindo. Não se tem intimidade com o Espírito Santo com falsidade. Não se tem intimidade com o Espírito Santo com prostituição, com traição, com vício, com abominação da carne. Para ter intimidade com o Espírito Santo, primeiro você tem que declarar a guerra contra o seu eu. Para ter intimidade com o Espírito Santo, primeiro você tem que vencer as tuas vaidades, as tuas vontades. Ei, para ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que parar de investir no mundo físico. Parar de sonhar no mundo físico. E começar a investir no mundo espiritual, no mundo real. Porque o mundo real é o mundo espiritual. É onde a verdadeira guerra acontece. Quer os teus filhos na igreja? Quer a tua mãe na igreja? Quer a tua família salva? Quer a tua vida próspera? É hora de buscar o caminho da salvação, parceiro. É hora de parar de acreditar em bens, poder, em status, em fama, em cargo e começar a ganhar almas para Jesus. Pregar um evangelho genuíno, um evangelho simples, um evangelho verdadeiro. Porque quanto mais vidas você trouxer para a presença de Deus, mais o Senhor fará pela tua vida. Mais o Senhor fará pela tua história. E falo por mim. Eu não prego um evangelho que eu não vivo. Eu sempre anuncio uma mensagem, um evangelho baseado no que tenho vivido. E 6 anos de vida. Desde 2008, eu tenho aprendido a viver aos pés da cruz. Tenho aprendido a viver com intimidade com o Espírito Santo. E são noites, são dias, são madrugadas, chorando, guerreando contra o meu eu, contra as minhas vaidades, contra a minha carne, contra os princípios que me ensinaram desde minha infância. Ei, quer viver o sobrenatural? Plante no sobrenatural. Quer viver as bênçãos de Deus? Plante nas sementes de Deus, que são vidas. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te dê direção, sabedoria. Que Deus te dê mais intimidade com o Espírito Santo que a religiosidade que as placas impõem em seu intelecto humano e religioso. O princípio de tudo é a submissão a Cristo. O princípio de tudo é o verdadeiro arrependimento. O princípio de tudo é mudar o seu caráter, a sua personalidade. E como dizem Romanos, viver um renovo, uma metanoia, uma transformação, para que possa oferecer a Cristo um culto racional, para que a tua oração não caia sobre as terras, mas que a sua oração suba com um incenso à presença do Deus Todo-Poderoso. Muita paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Se você nunca confessou a Cristo como seu Salvador, e que essa mensagem neste momento ela começa a te incomodar e fazer com que seu coração bate forte, se você sente algo sobrenatural acontecendo neste momento, eu quero te convidar a não resistir e abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Se você verdadeiramente quer ser transformado, se você verdadeiramente quer se tornar íntimo do Espírito Santo, Se você cansou de investir no físico, no carnal, no material, e quer a partir de hoje viver algo sobrenatural, algo espiritual, se você verdadeiramente quer viver eternamente, eu te convido a aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a aceitar a Jesus como único Cristo, único Deus da sua vida. Se essa é a sua vontade, parceiro, se é esta a sua vontade, irmã, senhor, senhora, criança, ei, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, te louvo e te exalto, ciente que tu és o único Salvador, mediador entre o homem e Deus, confesso a ti, Cristo Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê direito, me dê permissão de viver eternamente ao seu lado com a Santa Igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, Ministério Éfeso, Cristo vive, paz.